com corajoso espírito, como compete a um súdito zeloso, quanto pudestes arrancar do duque de Buckingham. Rei Henrique, com liberdade fala. Intendente, primeiramente, como era costume dele, todos os dias empestava seu discurso dizendo que, no caso de vir o rei a falecer sem prole, arranjaria as coisas de maneira que o cetro a obterviria. Ouvi quando ele essas mesmas palavras disse ao genro, Lord Abergavenny, a quem ele jura fez de tomar vingança do cardeal. Volse, observe Vossa Alteza a criminosa traça desse projeto. Não se achando com sua própria aspiração de acordo, profundamente hostil sua vontade se tornou contra Vossa Alta Pessoa. Vai mais além, vossos amigos fere. Rainha Catarina, interpretai com caridade tudo, sabe o Lorde Cardeal. Rei Henrique, vamos adiante. Como ele a presunção justificava, uma vez consumada nossa queda? Ouviste-o discorrer sobre esse ponto? Intendente, foi levado a pensar dessa maneira por uma falsa, inútil profecia de Nicolau Hopkins. Rei Henrique, quem é esse Hopkins? Intendente, é um cartucho, senhor, confessor dele, que a todos os momentos o alimenta com palavras de trono e de realeza. Rei Henrique, e como soubeste isso? Intendente, pouco tempo antes de Vossa Alteza ir para a França, na Rosa estando Duque, na paróquia de São Lourenço Poultney, perguntou-me que se falava em Londres dessa viagem. Temiam, respondi-lhe, uma perfídia por parte dos franceses, perigosa para nosso monarca. E logo o duque retrucou que em verdade havia causa para isso e que talvez se confirmasse certo dito profético de um monge de grande santidade, que frequentes vezes, acrescentou, me tem mandado recado para que eu autorizasse meu capelão, João de Lacar, a... Assunto de relevância dele ouvir em hora previamente assentada. E após haver-lhe solenemente o capelão jurado, tal como em confissão, que quanto dele pudesse ouvir, a ser nenhum convida, a não ser a mim mesmo, transmitira, com toda a gravidade e segurança disse ele devagar. Nem o monarca nem seus herdeiros, conta isso ao duque, poderão prosperar. Que ele se esforce por ganhar o favor do povo miúdo. Reinar ainda há de o duque na Inglaterra. Rainha Catarina, se estou bem informada, já estivestes como intendente dele, tendo posto perdido pela queixa dos rendeiros. Tomai cuidado, para não manchardes uma nobre pessoa com vosso ódio, vindo a perder, assim, vossa nobre alma. Digo, tende cuidado. Sim, concito-vos de todo o coração a fazer isso. Rei Henrique, deixai-o continuar. Vamos, prossegue. Intendente, só direi a verdade, por minha alma. Disse a milorde, o duque, que esse monge bem poderia vítima estar sendo das ilusões do diabo, e que era muito perigoso para ele demorar-se num pensamento desses de até o ponto de formar algum plano que factível lhe parecesse, tal como acontece frequentemente. Respondeu-me. Cala-te. Nunca isso poderá prejudicar-me, tendo dito depois que se o monarca morrido houvesse na última doença, Sr. Tomás Lovell e o cardeal teriam cortadas as cabeças. Rei Henrique, ó! Que zelo! A maldade nesse homem! Tens alguma coisa mais a contar? Intendente, teno, senhor! Rei Henrique, então, prossegue! Intendente, achava-me em Greenwich, de uma feita, depois que Vossa Alteza censura fez ao Duque, por motivo de Sr. Guilherme Blomer, Rei Henrique, lembro-me ainda desse fato, sendo ele do meu feudo, entre os vassalos dele pôs o Duque. Bem, e depois? Intendente, no caso, disse-me ele, de eu ter sido mandado para a torre por causa disso, como fora crível, representado houver a mesma parte que meu pai quis representar no tempo do usurpador Ricardo. Em Salisbury se achando, permissão pediu de à frente comparecer do rei. Caso tivesse sido atendido, e era pretexto as suas homenagens prestar-lhe, apunhalado haveria o monarca. Rei Henrique, ó gigantesco traidor! Volse, que achais, senhora? Poderia Sua Alteza viver tranquilamente, estando esse homem livre? Rainha Catarina, possa tudo em Deus achar remédio. Rei Henrique, alguma coisa parece que ainda tens para contar-nos. Continua. Intendente, depois de ter falado na parte de meu pai, também, faca, pôs-se de pé e, a mão assim na espada, a outra no peito, levantando os olhos, soltou um juramento pavoroso, dizendo que se viesse a sofrer algo, tanto ao pai se adiantara, quanto dista da execução plano e resoluto. Rei Henrique, era seu fim fazer de nosso corpo bainha para a espada. Já está preso. Levai-o sem demora ao julgamento. Se puder encontrar na lei amparo, concedido a dissê-lo, do contrário, em nós não há de achá-lo. Ó! Noite e dia. Revela na traição grande mestria. Saem. Cena 3 1 quarto no palácio. Entram o Lorde Camareiro e Lorde Sandes. Camareiro, como? Será possível que os encantos da França agora obriguem tanta gente a seguir essas modas arbitrárias? Sandes, a moda, embora chegue a ser ridícula, indigna até dos homens, é seguida. Camareiro, pelo que vejo, todas as vantagens que os ingleses ganharam nessa viagem não passam de uma ou duas carantonhas. Mas são horrendas. Pois, ao assumi-las, poderíeis jurar no mesmo instante que seus narizes foram conselheiros de Pepino ou Clotário, tal a sua majestade e imponência. Sandes, todos eles têm pernas novas, porém sempre mancas. Quem nunca antes os visse andar, pensara que sofressem manqueira. Camareiro, pela morte, milorde. A roupa deles é de talho tão pagão, que é certeza verem gasto tudo que de cristãos possuíam antes. Entra Sr. Tomás Lovell. Então, Sr. Tomás Lovell. Que há de novo? Lovell, por minha fé, milorde, não conheço novidade nenhuma, se tirarmos o édito que acabaram de afixar na porta do castelo. Camareiro, e seu objeto? Lovell, a reforma dos nossos perfumados viajantes, que de brigas deixam cheia a corte, de conversas e alfaiates. Camareiro, isso me alegra. Agora pediria a esses monsieures que aos cortesãos ingleses concedessem bom senso, embora nunca tivessem visto o Louvre. Lovell, é necessário, as condições são essas, que eles ponham de lado as plumas e demais tolices que trouxeram da França, juntamente com os muito honrosos pontos da ignorância que disso fazem parte, como duelos e fogos de artifício, o menosprezo de pessoas que valem mais do que eles e que alvo são do pedantismo exótico, libertem-se da fé que tem no tênis, nas meias altas e calções com fofos, e todos esses símbolos da viagem, voltando a ser, como antes, gente honesta, ou as malas aprontem e retornem para os seus companheiros de loucura, onde eles poderão, é o que presumo, gastar com privilégio que lhes resta de impudicícia, à custa do ridículo. Sandes, é tempo de lhes dar algum remédio. A doença está ficando contagiosa. Camareiro, que perda para nossas damas, essa de tão raras vaidades. Lovell, ó. Decerto. Vai haver muito choro, meus senhores. Esses bastardos astuciosos têm manha para fazer que as damas caiam. Fazem grandes milagres. Sandes, que lhes sirva de rabiquisto odiado. Bem, que partam todos eles, pois, é certeza, nunca virão a endireitar. Da agora em diante, qualquer fidalgo honesto da campanha, como eu, por tanto tempo conservado fora do jogo, poderá sua rara modesta apresentar e ser ouvido durante uma hora, sim, pela minha dona, e até passar por músico aceitável. Camareiro, muito bem, Lorde Sandes. Ainda tendes vossos dentes de leite. Sandes, e conservá-los pretendo, enquanto me restar um couto. Camareiro, para onde ides agora, Sr. Tomás? Lovell, à casa do cardeal, e sei que Vossa Senhoria também foi convidado. Camareiro, ó. De certo. Hoje à noite em casa dele vai haver um banquete de mão cheia, para muitos fidalgos e senhoras. As belezas do reino hão de presentes estar à festa, posso asseverar vós. Loveu, de coração magnânimo, é esse príncipe da igreja mão fecunda como a terra, que alimento nos dá. Por toda parte se espalha o orvalho dele. Camareiro, é certo, é nobre. Boca Negra há de ter quem outra coisa dizer a seu respeito. Santos, não lhe faltam razões, milorde, para ser magnânimo. No caso dele a economia fora pecado mais nocivo que a heresia. Os homens de seu timbre devem sempre ser liberais. O exemplo parte deles. Camareiro, perfeitamente. Porém poucos hoje dão tão grandes exemplos. Minha barca por mim espera. Vossa Senhoria irá comigo. Vamos, meu bondoso Sr. Tomás. Chegaremos atrasados. Com Sr. Henrique Guidford indicado, fui para ser mordomo dessa festa. Santos, fico às ordens de Vossa Senhoria. Saem. Cena 4. Sala no Palácio de York. Oboés. Uma pequena mesa sob um dossel, para o Cardeal Volsey. Uma mesa grande para os hóspedes. Por uma porta entra a Ana Bolena acompanhada de várias damas e senhoras de qualidade, com os hóspedes. Pela outra entra Sr. Henrique Guidford. Guidford, minhas senhoras, cordiais boas-vindas, vos trago aqui por parte de sua graça. A todos vos e a distração dedica esta noite o cardeal, estando certo de que nenhum dos componentes deste nobre bando de casa trouxe a mínima preocupação. A todos ele almeja a alacridade que o bom vinho, as boas companhias e o bom acolhimento, de regra, a toda gente boa ensejam. Entram o Lorde Camareiro, Lorde Sandys e Sr. Tomás Lovell. Camareiro, ainda sois moço, Sr. Henrique Guidford. Sandys, Sr. Tomás Lovell, se o cardeal tivesse metade, apenas, de meus pensamentos mundanos, asseguro-vos que muitas destas senhoras hoje encontrariam, antes de irem dormir, um bom refresco, ó. Muito mais do agrado delas todas. Lovell, se de uma ou duas Vossa Senhoria fosse hoje o confessor. Sandys, ó. Quem me dera? Encontrariam branda penitência. Lovell, branda, como? Sandys, tão branda quanto um leito de plumas ensejasse. Camareiro, caras senhoras, não quereis sentar vós. Sr. Henrique, ficai daquele lado, que eu me encarrego deste. Sua graça vem já. Não, não podeis ficar geladas. Quando se sentam juntas duas damas, o tempo deixam frio. Lorde Sandys, vos é que ireis deixá-las sempre espertas. Vinde sentar-vos entre estas senhoras. Sandys, por minha fé, a Vossa Senhoria sou muito agradecido. Com licença, gentis senhoras. Senta-se entre Ana Bolena e outra dama. Se se der que eu fale com certo estovamento, desculpa-me, que isso é herança paterna. Ana, ele era louco. Sandys, ó, em excesso. Louco, a conta inteira. No amor, também. Mas a ninguém morde. Como ora faço, poderia 20 beijos vos dar num fôlego. Beija-a, camareiro, bendito, milorde. Agora, sim, estáis sentado num bom lugar. A culpa, cavalheiros, será só vossa, se estas lindas damas daqui saírem com fechado rosto. Sandys, deixai-me só com o pouco que me toca. Oboés. Entra o cardeal Volsey, acompanhado, e vai sentar-se sob o dossel. Volsey, sede bem-vindos, belos convidados. A gentil dama ou nobre cavalheiro que não mostrar franca alegria agora, não tem amor a mim. Sede bem-vindos novamente. A saúde de vos todos. Bebê. Sandys, vossa graça gentil. Deem-me uma taça que conter possa os agradecimentos e um discurso me poupe. Volsey, Lorde Sandys, muito vos agradeço. Deixai-lhe das vossas vizinhas. Não estão alegres. Cavaleiros, quem tem a culpa disso? Sandes, primeiro rubro vinda de subir-lhes, senhor, as belas faces, para que elas de tanto conversar nos deixem mudos. Ana, M. Lorde Sandes, sois um par alegre. Sandes, quando posso escolher a contraparte? Eis vinho para vossa senhoria. Se quiserdes beber, porque se trata de uma coisa, Ana, que não podeis mostrar nós. Sandes, não disse a vossa graça que haveriam de soltar logo a língua? Houve-se toque de trombetas e de tambores. Descarga de artilharia. Volse, que aconteceu? Camareiro, alguém vá ver o que houve. Sai um criado. Volse, que ruído belicoso será esse? Que significará? Minhas senhoras, nada temais, pois tendes privilégios assegurados pelas leis da guerra. Volta o criado. Camareiro, então, que aconteceu? Criado, um nobre bando de estrangeiros, parece. Já saltaram do barco e se aproximam como grandes embaixadores de estrangeiros príncipes. Volse, bondoso Lorde Camareiro, dai. Lhes as boas-vindas, pois falais francês, e até nós os trazei, para que a todos este céu de belezas ilumine completamente. Alguns o ajudem nisso. Sai o Lorde Camareiro, acompanhado. Todos os convivas se levantam. São renovidas as emiezas. Tivestes o banquete interrompido, mas saberei remediar isso. Boa digestão a vós todos. E de novo vos dou as boas-vindas. Sois bem-vindos. Oboés. Entram, o rei e outros fidalgos, mascarados e fantasiados de pastores, introduzidos pelo Lorde Camareiro. Dirigem-se diretamente para o cardeal e o saúdam graciosamente. Que nobre companhia! Que desejam? Camareiro, pedem que diga a vossa graça, visto nenhum falar inglês, que, tendo ouvido pela alta fama que uma companhia bela e nobre haveria de reunir-se neste ponto hoje à noite, não puderam menos de abandonar os seus rebanhos, movidos do respeito que a beleza sempre tem demonstrado, e sob o vosso patrocínio licença vos impetram para ver estas damas e uma hora de distração passar com todas elas. Volse, dize-lhes, Lorde Camareiro, que eles fazem muita honra à minha pobre casa. Muito lhes agradeço e a todos peço que aqui procedam como bem quiserem. Cada um tira uma dama para dançar. O rei tira Ana Bolena. Rei Henrique, a mão mais bela que eu jamais toquei. Ó linda! Até hoje eu não te conhecera. E música. Dança. Volse, M. Lorde. Camareiro, vossa graça. Volse, de minha parte, por favor, dizei-lhes que deve haver uma pessoa entre eles mais digna deste assento do que o próprio, a quem, se a conhecesse, o cederia com meu amor e todo meu respeito. Camareiro, pois não, M. Lorde. Os mascarados cochicham, uns para os outros. Volse, que aqui estão dizendo? Camareiro, confessam que há, realmente, essa pessoa, mas querem que a descubra a vossa graça, porque o lugar oferecido aceite. Volse, vou tentar. Levanta-se de seu lugar. Cavalheiros, com licença, neste aqui faço a minha real escolha. Rei Henrique, tirando a M. Áscara. Achaste-lo, cardeal. Encantadora companhia aqui tendes. Bem pensado. Sois um homem da igreja. Do contrário, cardeal, eu vos teria em mau conceito. Volse, alegro-me por ver que vossa graça se mostra espirituoso. Rei Henrique, por obsépio, Milorde Camareiro, aproximai vós. Quem é aquela dama encantadora? Camareiro, se me permite vossa graça, é filha de Sr. Tomás Bolena, do Visconde de Rochefort. Ela é dama da rainha. Rei Henrique, pelo céu, é adorável. Minha joia, descortesia fora arrematada, tirar-vos para a dança sem beijar vós. Um brinde, meus senhores. Bebam todos. Volse, Sr. Tomás Lovell, pronto está o banquete na câmara privada. Lovell, sim, milord. Volse, Vossa Graça, receio, ó, pela dança ficou algo animado. Rei Henrique, em demasia, tenho muito receio. Volse, na outra sala, milord, o ar é mais fresco. Rei Henrique, levem todos suas damas. Afável companheira, não poderei deixar-vos por enquanto. Alegremo-nos todos. Meu bondoso Lorde Cardeal, beber ainda pretendo meia dúzia de brindes com estas damas e novamente a dança com citá-las. Depois disso, cada um terá licença de imaginar que foi o de mais sorte. Vamos. Que só é a música. Saem, com toque de trombetas. Ato II. Cena 1. Westminster. Uma rua. Entram dois gentis. Homens, que se encontram. Primeiro gentil homem. Por que tamanha pressa? Segundo gentil homem, ó. Deus vos guarde. Pede direito à sala do conselho para ouvir o que vão fazer do grande duque de Buckingham. Primeiro gentil homem. Então vos poupo, senhor, esse trabalho. Já está tudo concluído, tirante a cerimônia de levar novamente o prisioneiro. Segundo gentil homem. Estivestes presente? Primeiro gentil homem, sim, de certo. Segundo gentil homem. Que aconteceu? Dizei-me, por obséquio. Primeiro gentil homem. Adivinhar podeis muito facilmente. Segundo gentil homem. Ficou reconhecida a culpa dele. Primeiro gentil homem. Sem dúvida nenhuma, tendo sido, como tal, condenado. Segundo gentil homem. Triste fico perante essa notícia. Primeiro gentil homem. Como muitas outras pessoas. Segundo gentil homem. Mas, por gentileza, como se passou tudo? Primeiro gentil homem. Vou contar-vos em resumo o que vi. O grande duque apresentou-se ao tribunal, e a todos os itens que contra ele formularam respondeu, declarando-se inocente e alegando razões de muito peso porque da lei livrar-se conseguisse. O advogado do rei, por outro lado, fazia carga sobre o questionário, provas e confissões das testemunhas, com as quais o duque quis ser confrontado para, de viva voz, poder falar-lhes, depois do que contra ele depuseram seu intendente, Sr. Gilberto Peck, também chanceler dele, assim, John Carr, que foi seu confessor, e aquele monge diabólico, sim, Hopkins, que culpa teve de tudo. Segundo gentil homem. Não foi esse monge que o empanturrou com suas profecias? Primeiro gentil homem, precisamente. Todos o acusaram com veemência. De grado ele teria destruído tantas provas, mas não pode. E assim, ante a evidência, os próprios pares o declararam réu de alta traição. Ele se defendeu por muito tempo e com sabedoria, porque a vida viesse a salvar. Mas tudo foi somente lastimado ou esquecido na mesma hora. Segundo gentil homem. E após isso, como ele se portou? Primeiro gentil homem, ao ser trazido novamente à barra do tribunal para o funéreo toque, sua sentença, ouvir, de grande angústia ficou tomado, em bagas-lhe escorrendo pelas faces o suor. Falou colérico qualquer coisa, apressado e sem sentido. Porém voltou assim pouco tempo e, serenado, até o fim muito nobre resignação mostrou. Segundo gentil homem. Não acredito que tenha medo à morte. Primeiro gentil homem. Não, de certo, jamais foi pusilânime. Contudo, tinha razão para ficar nervoso. Segundo gentil homem, com certeza o cardeal tem parte nisso. Primeiro gentil homem. A pensar desse modo nos obrigam todas as conjeturas. De começo, foi detido Kildare, quando ainda era deputado da Irlanda. Uma vez ele retirado do posto, foi mandado para substituí-lo ou conde Surrey, com toda a urgência, porque não pudesse levar auxílio ao pai. Segundo gentil homem. Essa manobra política revela muita astúcia. Primeiro gentil-homem. Quando o conde voltar, isso é certeza, há de querer vingar-se dele. É fato muito notório que todas as pessoas que o monarca distingue, logo arranja jeito cardeal para ocupá-la a lures, bem distante da corte. Segundo gentil-homem. Todo o povo lhe vota ódio entranhado, por minha alma, desejaria de bom grado vê-lo 10 braças sob a terra, enquanto ao duque todos são afeiçoados, só o chamando de generoso. Boquinrão é espelho de toda a cortesia. Primeiro gentil-homem. Fazei pausa nessa altura, senhor, e vede o nobre para arruinado, sobre que faláveis. Entra Boquinrão, reconduzido do julgamento. Oficiais de justiça o precedem, de M. Achado, com o corte virado para o lado dele, alabardeiros de ambos os lados. Vem, com ele Sr. Tomás Lovell, Sr. Nicolau Vaux, Sim W. William Santos e gente do povo. Segundo gentil-homem. Vamos ficar mais perto, para vê-lo. Buckingham. Ó boa gente que de longe viestes por vos compadecerdes de meu fado. Ouvi quanto vos digo e, abandonando-me, retornai para casa. Hoje a sentença recebi de traidor, sendo forçoso morrer com esse labéu. Contudo, sirva-me o céu de testemunha. Caso eu tenha consciência, só desejo que, no instante de cair o machado, ela me deixe, tendo eu sido desleal. Não recrimino por minha morte a lei. Justa foi ela, uma vez admitidas as premissas. Porém que fossem mais cristãos quisera aqueles que a aplicaram. Mas perdoou-lhes quanto eles intentaram. Não se mostrem jactanciosos, no entanto, na molícia, nem pretendam construir sua maldade no sepulcro dos grandes, que contra eles meu inocente sangue clamaria. Esperança não tenho de esta vida terrena prolongar, nem imploro isso, ainda que mais graças o rei tenha do que o pecado os cometer ousasse. O vós, pequeno número de amigos que me tendes amor e revelastes coragem de chorar a triste sorte de Buckingham, seus nobres companheiros e amigos, cuja despedida é a única amargura, para ele como a morte. Como anjos bons vinde até o fim comigo. E quando sobre mim cair o longo divórcio de aço, um doce sacrifício fazei com vossas preces, elevando minha alma para o céu. Vamos. Levai-me logo, em nome de Deus. Louveu, por caridade suplico a vossa graça. Se algum ódio em qualquer tempo contra mim guardastes no coração, perdoai-me francamente. Buckingham, Sim Tomás Lovell, tudo vos perdoou, tal como desejara ser perdoado. Perdoou tudo. Haver não pode ofensas inumeráveis que o capaz não seja de esquecer por completo. A negra inveja não há de assinalar minha sepultura. Recomendai-me a sua graça. Caso a Buckingham venha ele a referir-se, dize-lhe, por obsequio, que o encontrastes a caminho se o céu. Meus votos todos e as orações ao rei dizem respeito, e enquanto não se despedir minha alma, só há de suplicar bênçãos para ele. Que mais anos viver ele consiga do que tempo me sobra de contá-los. Amado e amável seja seu governo. E ao baixar ao sepulcro em muita idade, num monumento viva com a bondade. Louveu, é preciso que eu leve vossa graça para o outro lado da água, onde este encargo. Transmitirei a Sr. Nicolau Vaux, que ao vosso fim terá de acompanhar vós. Vaux, preparai tudo. O duque está chegando. Ponde a barca de jeito e decorai-a de acordo com a grandeza que lhe é própria. Buckingham. Não, não, Sr. Nicolau. Deixai tudo isso, que minha posição, de agora em diante, de mim só poderá fazer chacota. Quando aqui vim, era o alto condestável, duque de Buckingham. Porém agora sou apenas o pobre Eduardo Bon. Porém mais rico sou do que os meus baixos acusadores, que jamais souberam o que fosse a lealdade, que ora eu selo com o próprio sangue, o qual há de fazê-los algum dia gemer. Meu nobre pai, Henrique de Buckingham, que contra a tirania de Ricardo foi o primeiro a rebelar-se, tendo pedido asilo em casa de seu criado Banister, porque estava na desgraça, foi traído por esse miserável, vindo logo a morrer sem julgamento. Que a paz de Deus seja com ele. Henrique.